Capítulo 2. O que arriscamos nos negócios se perdemos a cosmovisão cristã? Barry Asmus. Barry Asmus é economista sênior do prestigiado Centro Nacional de Análise Política. O Dr. Asmus foi considerado pela revista USA Today um dos 5 oradores mais requisitados dos Estados Unidos. Ele já falou ao Grupo dos 30 na casa do presidente da Universidade de Harvard, a 3 mil fazendeiros em Des Moines, no Iowa, e a 7 mil membros do Million Dollar Round Table, mesa redonda do milhão de dólares, em Nova York. Também já depôs perante o comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. A respeito do sistema do imposto de renda, foi orador de destaque em uma conferência para líderes da Europa Ocidental sobre a privatização da Previdência Social e falou à faculdade da Young President Organization, na cidade do Cabo, África do Sul. Sua aparição no Château de Balleroy da família Forbes, na França, com o ex-primeiro-ministro da República Tcheca, Václav Klaus, membros do Parlamento Britânico e outros líderes europeus ocidentais, e enfatizava a importância da decisão sobre políticas públicas na Europa. O Dr. Asmus é autor de 9 livros. Sua obra mais recente, intitulada Touros Não Coram, Ursos Não Morrem, de 2006, explora as oportunidades ilimitadas que surgem na sociedade sem fronteiras, impulsionada pelo conhecimento, compartilhando as tendências da economia internacional e da política que moldam os negócios e a estratégia de investimentos da economia global da atualidade. Como professor de economia, foi eleito 2 vezes professor universitário do ano e condecorado com o Vale Forte para Iniciativa Privada em Educação, Wayne Grudem. Wayne Grudem é professor pesquisador de teologia e estudos bíblicos no Seminário de Phoenix, no Arizona. Antes de lecionar no Seminário de Phoenix, ele deu aula durante 20 anos na Trinity Evangelical Divinity School, em Illinois, onde exerceu a função de chefe do Departamento de Bíblia e Teologia Sistemática. Graduado pela Universidade de Harvard, fez o mestrado no Westminster Seminary, na Filadélfia, e o doutorado em Novo Testamento, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Publicou 16 livros, incluindo Teologia Sistemática e A Recuperação da Masculinidade e da Feminilidade Bíblica. A controvérsia sobre a versão TNIV e a Bíblia de Gênero Neutro, Comentário Bíblico de 1 Pedro e Negócios para a Glória de Deus. Também serviu como editor-geral da ASV Study Bible, publicada em outubro de 2008. Foi presidente da Evangelical Theological Society e cofundador e presidente do Conselho sobre Masculinidade e Feminilidade Bíblica e membro do Comitê de Supervisão de tradução da English Standard Version. Nem todos os americanos professavam-se cristãos nas gerações anteriores, mas a cosmovisão cristã prevalecia de modo geral em nossa cultura e era ensinada nas escolas. Desde o período colonial, várias gerações de crianças aprenderam a ler usando o The New England Primer, em que a letra A era assinada com a rima In Adam's Fall. Quando Adão caiu, nosso pecado surgiu, e a letra B era ensinada por meio de uma gravura para a vida consertar e este livro atentar. Mais tarde, The McGee for Readers tornaram-se as cartilhas mais usadas no país, depois de sua publicação em 1836. E da mesma forma, ensinavam de maneira explícita a cosmovisão e os padrões morais cristãos. Até mesmo pessoas que repudiavam muitas das crenças cristãs ainda acreditavam nos princípios morais e padrões de conduta comercial que refletiam uma cosmovisão cristã. É por isso que o sociólogo alemão Max Weber pôde usar o deísta Benjamin Franklin como exemplo da influência dos padrões morais do protestantismo calvinista sobre toda a cultura, mesmo sobre aqueles que não mais professavam as crenças religiosas cristãs. Weber afirmou com razão, creio eu, que a ética protestante ainda se expressava no espírito do capitalismo, encontrado na vida dos americanos, que, à semelhança de Benjamin Franklin, não se identificavam mais como cristãos. Todavia, o trabalho duro, a honestidade, a diligência, a frugalidade e o senso do dever para com a vocação pessoal ou chamado continuavam a ser passados de geração em geração. Um exemplo moderno de aproximação da ética bíblica que encontra expressão em uma organização empresarial secular é bastante conhecida, prova quádrupla do Rotary Club. Número 1. É a verdade? Número 2. É justo para todos os interessados? Número 3. Criará boa vontade e amizades melhores? E número 4. Será benéfico para todos os interessados? Os padrões bíblicos de verdade e justiça reverberam nas duas primeiras perguntas e a necessidade de amar o próximo como a si mesmo, nas duas últimas. Assim, estejamos ou não de acordo com todos os detalhes da análise da sociedade americana feita por Max Weber, de certo, é verdade que a cosmovisão mais influente na cultura americana desde a chegada dos peregrinos em 1620 até pelo menos a década de 1960 ou 1970 era que incluía os componentes básicos dos padrões morais bíblicos: honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar e não mentir, bem como os principais elementos da metanarrativa bíblica. A história abrangente que explica tudo o que pertence à vida, a saber, que os seres humanos foram criados pelo Deus descrito na Bíblia e que devemos lhe prestar contas de todos os nossos atos na vida, que a história findará no juízo final e que as pessoas passarão a eternidade no céu ou no inferno. Esses elementos de uma cosmovisão cristã tinha uma influência significativa sobre a conduta das pessoas, de modo que o padrão de vida honrado e recompensado na sociedade era o do trabalho produtivo, honestidade, generosidade, justiça, responsabilidade pessoal pelas ações, recompensa financeira de acordo com o valor do trabalho e integridade pessoal nas relações comerciais. Como muitas pessoas na sociedade americana buscavam seguir a cosmovisão cristã, considero justo dizer que a sociedade americana recebeu muitas bênçãos de Deus em razão da graça comum de Deus. Em teologia, graça comum é a graça ou o favor que Deus concede às pessoas do mundo todo, não só aos cristãos. Na supervisão providencial divina de povos e nações, mais graça comum costuma sobrevir às nações e sociedades que procuram viver de acordo com os padrões morais bíblicos, do que aos países que abandonam de maneira flagrante. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. Provérbios 14, verso 34. Só no livro de Provérbios, dezenas de versículos falam das consequências positivas advindas de interações boas e sábias e das consequências negativas que se seguem às ações malignas e tolas. Isso não quer dizer, evidentemente, que a salvação eterna ou o relacionamento com Deus possa ser obtido pelas boas obras, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 8 e 9. Todavia, isso quer dizer que Deus governa o mundo soberanamente, de tal modo que, como padrão geral, boas ou más obras recebem recompensas ou punições adequadas ainda nesta vida. De certo, há exceções, e as exceções são mais numerosas quando os governos se tornam mais opressores e corruptos. E essas exceções nos fazem desejar o futuro acerto de contas verdadeiramente justo. Entretanto, o padrão geral de recompensa para boas obras e castigos para as más é por si o meio pelo qual Deus ensina ao mundo todo que ainda está por vir o dia do grande juízo. Esse padrão de advertências encontrado nas consequências ordinárias dos acontecimentos da vida é em si mesmo outra expressão de graça comum. Agora a questão é: o que está em risco se, como sociedade, abandonarmos essa cosmovisão cristã? Acredito que pelo menos cinco coisas estão em risco. Arriscamos perder a fé na responsabilidade moral diante de Deus. Deus está vendo. A cosmovisão cristã ensina que Deus observa a atividade humana e cobrará a responsabilidade de todos, quer nesta vida, quer no porvir. Paulo diz aos servos, aos empregados, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Colossenses 3, versos 23 e 24. Em seguida, acrescenta que há certas consequências para as boas e más obras, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Na frase seguinte, Paulo adverte os senhores com uma alusão semelhante ao juízo. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Colossenses 4, verso 1. Tiago adverte que empregadores que não pagam seus funcionários como prometeram também terão de prestar contas a Deus. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5, verso 4. O Antigo Testamento também contém declarações similares, por exemplo: os ensinamentos de sabedoria em Provérbios versam de modo mais geral sobre a contínua observação divina das atividades humanas, com o resultado de que todos os seres humanos terão de lhe prestar as contas, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Provérbios 5, verso 21. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, verso 3. E Jeremias diz do Senhor, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas obras. Jeremias 32, verso 19. Sem este senso de responsabilidade diante de Deus, a vida perde o sentido e os negócios perdem qualquer senso final de realização. É assim porque Deus é supremo e nós não. Nós o adoramos e servimos porque fomos criados para adorá-lo e servi-lo. Sem esse senso de algo maior que nós mesmos, a procura de bens se torna uma luta tediosa e vazia. No fim, ela se torna uma triste busca de alegria. As pessoas são moralmente responsáveis por suas ações. Uma cosmovisão cristã também ensina que há tendências boas e más no coração de todos os seres humanos e que as pessoas são moralmente responsáveis pelas escolhas que fazem. A tendência ao bem provém da graça comum de Deus, pela qual Deus grava a obra da lei no coração de cada pessoa e também lhes concede a consciência que dá testemunho. Romanos 2, verso 15. Todavia, a tendência para o mal é vista no fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Tiago diz que as pessoas que fazem o mal quando cedem às tentações dos próprios desejos maus. Tiago 1, verso 14 e 15. Essa perspectiva cristã da responsabilidade moral diante de Deus leva a maior integridade pessoal nos negócios, pois as pessoas se conscientizam de que Deus observa sua conduta e esperam que Ele venha cobrar a responsabilidade delas. Tal perspectiva constituirá uma tendência à honestidade, confiabilidade, qualidade do trabalho e cuidado com os outros como consigo mesmo. E tudo isso tem imenso valor no mundo dos negócios. Além disso, essa ideia de responsabilidade moral e pessoal sustenta um sistema econômico em que as pessoas são corretamente recompensadas pelo valor do seu trabalho. As pessoas que fazem escolhas erradas são responsabilizadas por elas e sofrem as consequências dessas escolhas. Portanto, qualquer sistema econômico criado pelo homem terá um desempenho melhor se for sustentado por valores morais como respeito mútuo, honestidade e amor. O bem-estar pessoal e a propriedade são mais bem protegidos quando as pessoas agem com amor ao próximo. pois o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. Quando a moralidade e os mercados se apoiam mutuamente, alcança-se o melhor deste mundo. Não nosso lar perfeito ou final, claro, mas o melhor que se pode alcançar nesta era, em termos de negócios e economia. Perda do senso de responsabilidade moral. Se perdermos a cosmovisão cristã, perdemos também o senso de responsabilidade moral perante Deus. Quando ninguém está olhando, podem acontecer serviços mal feitos e roubos. Quando ninguém mais ouve, quem conhece a verdade, o caminho para a desonestidade está pronto. A perda de uma cosmovisão cristã levará ao egoísmo e à cobiça, em vez de ao cuidado genuíno para com os outros. Levará à preguiça e não à diligência, à infidelidade e não à confiança. Uma vez que a ideia de responsabilidade moral diante de Deus é abandonada, o que a cultura americana secular usa como motivação substituta para o comportamento ético? Muitas vezes, apenas a ameaça: você será pego. E então, a fim de cumprir a ameaça, impõem-se enormes mecanismos de regulação para tentar pegar os transgressores, e os intermináveis relatórios de prestação de contas devem ser enviados a quem observa os observadores. Isso funciona? Não muito bem. As pessoas que planejam fazer o mal simplesmente calculam que suas chances de serem pegas parecem pequenas e a recompensa grande. Seguem adiante e mentem sobre seu rendimento, falsificam um relatório, furtam a empresa ou alegam ter trabalhado mais horas do que de fato trabalharam. A menos que as pessoas creiam de verdade que Deus está vendo e, portanto, policiem a si mesmas, a mera ameaça de ser pego soará inócua. Os padrões morais se desintegrarão e o custo de tudo aumentará. Perda da ideia de que as pessoas são responsáveis pela própria situação financeira. Outra consequência da perda da crença na responsabilidade moral pessoal é a ideia de que as pessoas que fazem escolhas erradas ou tolas não devem ser responsabilizadas, pois são consideradas apenas vítimas de influências externas que sofreram na sociedade. Embora eu, sem dúvida, concorde que é correto ajudar os pobres, Mateus 19, 21, Gálatas 2, 10. Também devemos lembrar que Deus espera que as pessoas cuidem da própria situação financeira. Procurem trabalhar com suas mãos e de nada venham a precisar. 1 Tessalonicenses 4, 12. Um sistema econômico que enfatiza a responsabilidade pessoal não distribui recompensas iguais para todos. O capitalismo não oferece nada, senão frustração e rejeição àqueles que querem obter sem contribuir, receber sem arriscar, lucrar sem se sacrificar e ser exaltado sem se humilhar. O valor dos bens da sociedade é derivado, em última instância, do valor do seu povo. Quando se perde o senso de responsabilidade pessoal, a alternativa é pensar que, de alguma forma, a sociedade é responsável pelos erros financeiros de todos, de modo que os indivíduos não devem sofrer as consequências. Por exemplo, afirma-se que os proprietários de imóveis devem ser capazes de manter suas casas, quer possam sustentá-las, quer não. E as companhias, que são grandes demais para falir, devem obter milhões de dólares do dinheiro de todas as outras pessoas, que foi pago por meio de impostos. E os benefícios para os desempregados devem ser estendidos por quanto tempo as pessoas os quiserem. E todos os membros da sociedade merecem o melhor plano de saúde disponível, não importa se as pessoas tenham conquistado tudo isso ou não. Quando a cosmovisão cristã e o senso de responsabilidade se perdem, as pessoas não são mais consideradas responsáveis por sua situação financeira, pois é a sociedade como um todo que é cada vez mais considerada a responsável pelo bem-estar financeiro de todos. Nenhuma sociedade pode perder por muito tempo a fé na responsabilidade moral perante Deus sem destruir a si mesma. Arriscamos perder a fé na bondade moral dos negócios. A bondade de fabricar da terra produtos que beneficiam a humanidade. A cosmovisão cristã entende que Deus colocou os seres humanos sobre a terra a fim de sujeitá-la. Gênesis 1:28. O que significa obter os recursos da terra e transformá-los em produtos úteis para a vida de outras pessoas e para si mesmos. Portanto, é moralmente bom fabricar produtos da terra para o benefício de outras pessoas, comida, roupas, imóveis, automóveis, computadores ou aviões. Quando essa produtividade extraída da terra é valorizada e incentivada, as sociedades podem conseguir grandes benefícios para todos os seus membros. Contudo, muitas forças hoje procuram impedir esse desenvolvimento econômico, por exemplo. Há os que dizem: as perfurações para a procura de petróleo não são capazes de suprir a nossa demanda de energia. Sério? Um estudo recente feito por Daniel Yergin, de Cambridge Associates, bem como pela National Association of Regulatory Utility Commissioners, constatou que os Estados Unidos têm mais de 200 bilhões de barris de petróleo e uma cifra gigantesca de gás natural renovável com a tecnologia atual. Quando plenamente desenvolvida, seremos capazes de eliminar por completo a importação diária de 10 milhões de barris de petróleo por cerca de 50 anos. No entanto, se impedir esse progresso, a alternativa será continuar importando petróleo da Venezuela e do Oriente Médio. A bondade da venda de produtos para a obtenção de lucro. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é aquela que percebe que o seu ganho é bom. Assim, ela obtém lucro com a venda do que produziu. O servo bom e fiel da parábola de Jesus é aquele cujos 5 talentos, o equivalente hoje a cerca de 2 milhões de dólares, por meio de investimentos e aplicações prudentes, ganhou outros 5, Mateus 25, verso 20. Ele obteve um lucro considerável. Se um padeiro usar 2 dólares de ingredientes para fazer um pão e conseguir vendê-lo a 4 dólares, essa margem de lucro mede apenas a quantidade de valor agregado com que o padeiro contribuiu com a sociedade. Os ingredientes valiam 2 dólares. O pão vale 4 dólares. Portanto, quando o padeiro assou o pão, ele acrescentou 2 dólares de valor ao conjunto da economia. Dessa forma, o lucro é a medida do valor com que alguém contribui com a economia. Alguém pode objetar: como você sabe que o pão valia de fato 4 dólares? Eu sei porque muitas pessoas compraram esse pão por 4 dólares. Compradores individuais do livre mercado atribuíram a ele o valor de 4 dólares quando o compraram. Portanto, essa é a medida correta de seu valor, pelo menos para os membros da sociedade nesse período. Transações comerciais como forma de amar o próximo como a si mesmo. A visão cristã dos negócios também entende que a transação comercial voluntária, em geral, traz benefícios tanto para o comprador quanto para o vendedor. Quando voluntariamente compro esse pão por 4 dólares, estou usando meu dinheiro para dizer que o pão é mais valioso para mim do que os 4 dólares, e assim faço a aquisição. Acredito sinceramente que me encontro em melhor situação voltando para casa com o pão, porque eu queria o pão mais do que os 4 dólares. Assim, o padeiro me fez um bem. No entanto, o padeiro desejava mais o meu dinheiro do que o pão. Ele ficou feliz ao colocar os 4 dólares em sua caixa registradora. Dessa forma, ele acredita que eu lhe fiz um bem. Assim, a transação comercial voluntária é benéfica para ambas as partes. Trata-se de um negócio em que os dois lados ganham. Portanto, a cosmovisão cristã entende que a compra e a venda como uma forma de cumprir o mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22, verso 39. Quando se compreende esse processo, a economia de livre mercado pode ser descrita com poucas palavras: sirva aos outros, sirva a si mesmo. Benefícios recíprocos surgem da troca voluntária. Os mercados livres fundem o altruísmo e a natureza imperfeita do homem como nenhum sistema jamais conseguiu. Tenho de ajudá-lo antes de ajudar a mim mesmo. A única forma de eu me beneficiar é se você se beneficiar. Negócios bem-sucedidos e altamente produtivos entendem isso. As necessidades dos clientes vêm em primeiro lugar. O sistema de livre mercado é um processo dinâmico. Produtores com seus próprios interesses interagem, negociam e fecham negócios com consumidores com seus interesses próprios. Comportamentos e preços modificam-se de forma contínua até que se chegue a um acordo para uma troca mutuamente benéfica. Os componentes principais dessas ações impressionantes são propriedade, preços, lucros e perdas. O mercado leva em conta todos esses fatores e se torna um instrumento miraculoso de comunicação e um estupendo transmissor de opiniões durante o processo de determinar o valor. Milhões de pessoas, talvez bilhões, determinam a oferta e a procura, que por sua vez produzem o sistema de sinalização de preços. Embora os mercados precisem de certa supervisão básica do governo para evitar fraudes e atividades criminosas, em geral, pode-se dizer que os mercados não são nem projetados nem planejados, apenas surgem. Da perspectiva cristã, é possível considerar essa atividade mercantil uma dádiva maravilhosa da parte de Deus, uma habilidade que Ele concedeu à raça humana e que nos põe à parte no reino animal e, de fato, de todo o restante da criação de Deus. O sistema de livre mercado de ganhos mútuos a partir da troca voluntária é evidência da infinita sabedoria e bondade de Deus, demonstrada por intermédio das habilidades de possuir, planejar, avaliar, comunicar e comercializar, com as quais Ele criou toda a raça humana. Podemos dizer coisas parecidas a respeito dos contratos de trabalho. Empregadores e empregados ganham quando uns trabalham para os outros, por exemplo. Um dos autores desse artigo, Wayne Grudem, trabalha como professor do Seminário de Phoenix. Ele de fato crê que o Seminário de Phoenix está lhe fazendo um bem quando lhe paga o salário, de modo que ele trabalha com alegria para receber o salário. No entanto, o Seminário de Phoenix, ao que parece, também considera que o professor está realizando algo bom para o seminário quando lá ensina, de modo que eles continuam a empregá-lo ano após ano. Ele lhe faz um bem e eles também lhe fazem bem. Toda vez que completa um mês de ensino e é pago por isso, ele e o Seminário de Phoenix ficam bastante contentes. Ambas as partes ganham, portanto, a situação de quem trabalha no mundo dos negócios, outra maneira de cumprir o mandamento de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, verso 39. Os negócios, portanto, são moralmente bons por si mesmos. Esses versículos e muitos outros mostram que Deus considera a atividade comercial ordinária não como algo moralmente mau, nem mesmo como algo moralmente neutro, mas como algo moralmente bom em si mesmo. Claro, atividades comerciais podem ser feitas de modo imoral e para fins imorais, mas com certeza não é este o caso na maioria das atividades comerciais. De fato, Deus disse ao povo de Israel: quando venderes alguma coisa ao teu próximo ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Levíticos 25, verso 14. O que sugere que o ato comum de comprar e vender pode ser realizado sem uma parte enganar a outra. Uma cosmovisão cristã reconhece que as atividades comerciais em si mesmas são moralmente boas e devem receber nossa aprovação e louvor. Os governos devem deixar os negócios livres para ser produtivos. Quando vê os negócios como moralmente bons, uma sociedade manterá baixos os níveis de tributação e de regulamentação. Dará liberdade aos negócios para que façam todo o bem possível à sociedade, sujeitando-se apenas às leis que previnem fraudes, garantem o cumprimento dos contratos, proíbem a produção de produtos nocivos e assim por diante. Boas leis previnem crimes, mas não regulamentam e taxam de forma escorchante. Os encargos governamentais sobre os negócios devem ser baixos, porque a ideologia fundamental que possibilita o crescimento da riqueza das nações é um sistema de propriedade, contratos e consentimento que permitem a liberdade de comércio e a cooperação social. Funciona melhor quando o governo é restrito e limitado. A ambição deve ser contida com um sistema de freios e contrapesos, e o poder do governo precisa ser limitado por comissões e delegações constitucionais, ou de outro modo, o governo começará a expandir seu controle de maneira implacável. James Madison, autor de grande parte da Constituição dos Estados Unidos, foi genial ao declarar: "Na formação do governo, que deve ser administrado por homens, a grande dificuldade reside neste ponto. É preciso, em primeiro lugar, capacitar o governo para controlar os governados e, em seguida, obrigá-lo a controlar a si mesmo. Considerando os negócios como maus. Todavia, quando a sociedade perde a visão cristã da bondade moral dos negócios, estes podem facilmente ser considerados maus. Nesse ambiente hostil, atividades comerciais legítimas envolvidas no desenvolvimento e na sujeição da terra são consideradas explorações pelos ambientalistas, para quem a Mãe Terra é um novo Deus, o Deus que deve ser deixado intocado e sem uso. Também se considera que empregadores são capitalistas burgueses e malignos, exploradores da classe trabalhadora. O proletariado, de acordo com a teoria marxista, e aproveitadores do lucro gerado pelo trabalho. Se perdemos a crença cristã na bondade moral da atividade comercial, então os negócios serão cada vez mais vistos com desconfiança. Estarão sujeitos a tributações cada vez mais altas e a regulamentação governamental crescente. O governo pode começar a intervir cada vez mais nos negócios, a fim de salvar a sociedade do suposto mal das atividades comerciais. E a sociedade como um todo passará a desconfiar das atividades comerciais, como um de nós escreveu a Lewis. Ele diz: se pensarem que os negócios são maus, as pessoas hesitarão em começar um negócio e jamais sentirão a verdadeira liberdade de desfrutar do trabalho numa empresa, porque sempre estará turvado com a neblina da falsa culpa. Quem é capaz de sentir prazer em ser um materialista maligno que lida com dinheiro maligno a fim de obter lucros malignos mediante a exploração de trabalhadores e produzindo bens materiais que alimentam a cobiça maligna das pessoas, reforçam seu orgulho maligno e sustentam a maligna desigualdade material e alimentam a competitividade maligna? Quem deseja dedicar a vida a um processo tão maligno? Que governo desejaria estabelecer leis e políticas para incentivar algo tão mal como os negócios? Se a atividade comercial é má, por que não taxá-la e regulá-la até que mal consiga sobreviver? E assim, com o posicionamento de que os negócios são fundamentalmente maus em todas as suas partes, a atividade comercial é dificultada a cada ponto e a pobreza permanece. Na verdade, se o próprio diabo desejasse manter as pessoas criadas por Deus na triste servidão da pobreza perene, é difícil pensar numa forma melhor de fazê-lo do que levar as pessoas a pensar que a atividade comercial é fundamentalmente má, de modo que elas evitassem o ingresso nesse ramo ou que se opusessem a ele a cada passo. Assim, desconfie de que essa atitude profundamente negativa em relação aos negócios, e não contra suas distorções e abusos, mas contra os negócios em si, seja, em última instância, uma mentira do inimigo que deseja impedir que o povo de Deus cumpra seus propósitos. Nenhuma sociedade pode perder por muito tempo a crença na bondade moral dos negócios, sem com isso destruir a si mesma. Arriscamos perder a fé na bondade moral de manter a propriedade privada. A propriedade pertence a indivíduos, não ao governo. Segundo a visão cristã de propriedade, a posse da propriedade é confiada aos indivíduos e estes devem usá-la como mordomos de Deus, os quais são responsáveis perante ele. Contudo, em lugar algum, a Bíblia sustenta a ideia de que o governo deve ser o proprietário primordial numa nação, ou que o governo é o proprietário pré-determinado assim que uma pessoa morre. Entre os 10 mandamentos encontramos este: não furtarás, Êxodo 20, verso 15. E dois versículos depois, Deus expôs as disposições do coração que também eram proibidas. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Por que eu não deveria furtar o boi do meu próximo? Ora, porque pertence ao meu próximo, o boi é dele, não meu. A casa é dele, não minha ou da sociedade. Portanto, Deus pressupõe a ideia de posse da propriedade privada nos 10 mandamentos, e essa ideia foi reforçada em diversas outras passagens da Bíblia, nas quais se encontram leis concernentes ao roubo e restituição por danos aos animais ou campos cultivados de outra pessoa. Veja Êxodo 21, 28 e Deuteronômio 22, 1 a 4. Deus proibiu mudar os marcos de teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança. Deuteronômio 19, 14. Pois isto seria roubar a terra que pertencia ao próximo. As leis relacionadas ao ano do jubileu faziam com que cada um tornasse a sua possessão, demonstrando que o direito à posse de pelo menos alguma terra produtiva era garantido a todas as famílias em Israel. Quando o rei Acabe, com a ajuda da iníqua rainha Jezabel, se apossa da vinha de Nabote, 1 Reis 21, versos 1 a 29, isso ilustra vividamente a tendência do governo de tomar mais e mais terras e, assim, a abusar do seu poder. Com efeito, o profeta Samuel advertiu o povo acerca dos males de um rei que tomaria cada vez mais das coisas do povo. O rei tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. 1 Samuel 8, verso 14. Até a notável generosidade da igreja primitiva, quando tinham tudo em comum, Atos 2, 44, era inteiramente voluntária e não abolia a propriedade privada, conforme o próprio Pedro afirmou a Ananias. Atos 5, verso 4. Isso também é evidente a partir das frequentes referências após Atos 2 a cristãos que ainda se reuniam em casas que pertenciam a alguns dentre eles. O direito de acumular riqueza pessoal. Uma visão cristã da bondade moral da posse da propriedade privada implica que, em um sistema econômico, as pessoas sejam livres para acumular riqueza conforme o valor do seu trabalho. Até mesmo nas leis do Antigo Testamento para o ano do jubileu, quando a terra cultivável voltava à família a que pertencera, as casas construídas em cidades que têm muros não retornavam a ninguém, ficando em perpetuidade com quem a tivesse comprado. Levítico 25, verso 30. Até que fossem vendidas ou compradas. No jubileu, não há menção a nenhuma exigência de distribuir igualitariamente dinheiro, joias ou mantimento que as pessoas tivessem acumulado. As pessoas podiam manter o fruto do seu trabalho. Portanto, a ideia bíblica de posse da propriedade privada também dá suporte à ideia de que as pessoas sejam capazes de adquirir a posse de fábricas e empresas e sejam livres para acumular riqueza conforme seus negócios prosperem. Se uma sociedade respeita a posse privada de propriedades, fábricas e empresas e se mantém a tributação e regulamentação das empresas relativamente baixas, então funcionará como uma sociedade de livre mercado, não como uma sociedade socialista ou comunista. Contudo, numa economia de livre mercado, este atribui recompensa de acordo com o valor do produto que é produzido, ou no mínimo de acordo com o modo como os consumidores avaliam no mercado o valor desse produto, sejam bens ou serviços. Podemos ler novamente a parábola de Jesus sobre os talentos, em Mateus 25, versos 14 a 30, e ver sob um novo olhar que uma ética em que o lucro é visto com desconfiança e o empreendedorismo com reprovação não é a lição bíblica sobre questões econômicas. Não é imoral lucrar a partir de seus recursos. O trabalho duro constitui boa mordomia. Enterrar os talentos é condenado. Ser empreendedor é recompensado. Olhar para o futuro com um corajoso senso de oportunidade e esperança é uma perspectiva cristã característica. Até mesmo o mandamento dai e dar-se-vos-á, Lucas 6:38, pressupõe a propriedade privada. Não é possível dar aquilo que não se tem. Um passo do confisco governamental. Contudo, se se perder essa cosmovisão cristã, há a tendência do governo estabelecer cada vez mais regulamentação e restrições sobre o uso individual da propriedade, ou de confiscar inteiramente a propriedade. Karl Marx disse: a teoria do comunismo pode ser resumida numa única sentença: abolição da propriedade privada. Quando o governo regula ou detém a propriedade privada, ele prejudica os negócios, visto que o governo jamais é um produtor eficiente de bens econômicos. Desse modo, as economias socialista e comunista jamais podem chegar perto da produtividade econômica, inventividade e qualidade dos produtos que são produzidos por uma economia de livre mercado. O aumento do controle governamental significa a redução da liberdade e da produtividade nos negócios. O resultado final é uma sociedade em que as pessoas ficam aprisionadas numa igualdade de pobreza, com os privilégios e recompensas indo somente para aqueles que seguram as rédeas do poder governamental. O empobrecimento da Rússia, da Europa Oriental durante o comunismo, de Cuba e da Coreia do Norte é o resultado final da perda da fé na bondade moral da propriedade privada. Nenhuma sociedade pode perder por muito tempo a fé na bondade moral da propriedade privada sem destruir a si mesma. Arriscamos perder a fé na bondade moral do trabalho produtivo. A bondade moral do trabalho produtivo. Mesmo antes que houvesse pecado no mundo, Deus pôs o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2:15. Demonstrando assim a bondade moral do trabalho produtivo e sua necessidade para o cumprimento do propósito de Deus para nós aqui na Terra. Paulo disse à igreja de Tessalonicenses: em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, e isto para oferecer-vos exemplo de nós mesmos. 2 Tessalonicenses 3, versos 8 e 9. E em seguida acrescenta: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Uma cosmovisão cristã sustenta que o trabalho deve ser recompensado, pois Jesus ensina que digno é o trabalhador do seu salário. Lucas 10, verso 7. Portanto, a Bíblia vê o trabalho produtivo como moralmente bom e até ordena que os cristãos trabalhem de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. No Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, a miúde, trata da satisfação que o indivíduo encontra em seu trabalho. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eclesiastes 2, versos 24 e 25. Quando esse ponto de vista cristão é afirmado por uma sociedade, trabalhar num emprego regular é visto como uma fonte legítima de realização e dignidade pessoal. E a cultura em geral supõe que pessoas honradas empenhar-se-ão para tornar-se trabalhadores diligentes, fiéis e alegres, que deliberadamente fazem um pouco mais do que é exigido, porque encaram o trabalho produtivo como um bem moral e realmente creem que Deus se agradará se eles buscarem a excelência em seu trabalho. É preciso equilibrar trabalho com períodos de descanso. Uma cosmovisão cristã também reconhece que Deus estabeleceu momentos de descanso periódico na estrutura da vida de seu povo. O quarto mandamento proclama: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Êxodo 20, versos 9 a 10. Os cristãos atualmente divergem quanto ao modo exato de aplicação desse mandamento aos crentes que vivem sob a nova aliança em Cristo. Colossenses 2,16, Atos 20, verso 7 e Apocalipse 1,10. Mas creio que todos os cristãos concordariam que ainda é sábio separar períodos regulares para descansar do trabalho, para desfrutar do fruto de nosso trabalho. Ao fazer isso, imitamos com justiça o próprio Deus, que viu tudo quanto fizera e era muito bom. Gênesis 1,31. E então Deus descansou nesse dia, o sétimo dia, de toda a obra que tinha feito, certamente desfrutando e se deleitando da obra de suas mãos. É também necessário descansar do trabalho, a fim de sermos capazes de gozar o fruto de nosso trabalho. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5,19. O descanso do trabalho é também um tempo para demonstrar nossa confiança em Deus, que favorece nosso tempo de trabalho. Pois se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Salmo 127, versos 1 e 2. Pessoas tornando-se preguiçosas e negligentes em seu trabalho. Caso se perca a visão cristã do trabalho, uma cosmovisão secular se inclinará para várias consequências desastrosas. Deixar de ver o trabalho produtivo de maneira positiva levará muitos na sociedade a viverem vidas de indolência e hábitos precários de trabalho. As pessoas depositarão sua esperança de se tornarem ricas não mais no trabalho duro e bem feito, mas na obtenção de algo do nada, como na loteria. Haverá maior tendência a pensar que aqueles que têm êxito econômico são apenas sortudos. E aqueles que não têm sucesso são simplesmente vítimas da má sorte. Haverá maior tendência a ver com inveja pessoas economicamente produtivas, julgando que não merecem aquilo que receberam, mas que deveriam antes sentir culpa e vergonha. E também haverá tendência a defender que a recompensa econômica no local de trabalho não deveria basear-se no mérito ou na qualidade do trabalho do indivíduo, mas deveria ser distribuída somente de acordo com o tempo de serviço, como na escala salarial de professores da escola pública hoje em dia. Ademais, o objetivo de vida não será visto como ter uma vida economicamente produtiva, que encontra sua realização num trabalho que gera valor aos outros, mas antes em atividades de lazer, finais de semana prolongados e férias, e então a aposentadoria completa, que resulta em pouca ou mesmo em nenhuma produtividade, ainda que o indivíduo tenha 20 anos ou mais de saúde e vigor. As pessoas se tornaram consumidoras e não mais produtoras. Outros são levados a se tornarem workaholics, trabalhadores compulsivos. Por outro lado, o desejo de prosperidade material pode se transformar num tipo diferente de ídolo, com pessoas trabalhando incessantemente, fazendo com que dia e noite acumulem cada vez mais, mas jamais o suficiente. O Japão moderno é um milagre econômico. Uma pequena nação que ainda tem a segunda maior economia do mundo. Entretanto, a nação carece de uma cosmovisão cristã e adotou basicamente uma forma de budismo que fez do trabalho uma religião. As taxas de suicídio e divórcio são altas e a riqueza não levou a uma verdadeira realização ou a felicidade. E o Japão não está sozinho nessa, pois vários empresários dos Estados Unidos seguiram o mesmo padrão de vida. E depois de 30 anos, o resultado são casas gigantes e carros de luxos, mas casamentos destruídos, crianças desorientadas e saúde debilitada. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhes falta, de tudo quanto tem a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Eclesiastes 6, versos 1 e 2. Conflito entre dois grupos de trabalhadores. Mas o que acontecerá com uma sociedade que se bifurca em dois grupos? Os indolentes, descuidados, consumidores egoístas que geram cada vez menos valor para a sociedade. E os workaholics, trabalhadores compulsivos que produzem mais e mais e conquistam imensa riqueza, mas deixam como rastro famílias destruídas e crianças perdidas? Os sem recursos puxarão a economia para baixo e os abastados a empurram para cima. E haverá um conflito crescente entre os dois grupos à medida que se afastam. Ninguém encontrará alegria e realização no trabalho. Nenhuma sociedade pode perder a fé na bondade moral do trabalho produtivo e suportar tal conflito e desilusão por muito tempo sem destruir a si mesma. Arriscamos perder uma perspectiva esperançosa do tempo e da história, movendo-se rumo a um objetivo. Uma cosmovisão cristã vê que o tempo está se movendo rumo a um objetivo. O tempo começou com a criação em Gênesis 1, está se movendo rumo a um julgamento final que está descrito no livro de Apocalipse. Portanto, a história é linear e orientada a uma finalidade. Além disso, Deus confia todos os dias o tempo que haveremos de usar sabiamente como bons mordomos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, versos 15 e 16. Portanto, de acordo com a cosmovisão cristã, o tempo é valioso e deve ser usado de modo que honre a Deus. Ademais, uma visão cristã da história inclui a crença na soberania de Deus sobre a história e o fato de que ele traz recompensa e sucesso para o trabalho levado a cabo com fidelidade, em obediência a ele. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6, 9. E Paulo disse à igreja de Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho nunca é em vão. 1 Coríntios 15:58. Nesse contexto, ele demonstra que a ressurreição de Cristo garante que haverá consequências eternas para nossas ações nesta vida, e os bons resultados de nosso trabalho durarão para sempre. A esperança de que o trabalho pode trazer mudanças positivas. Destarte, uma cosmovisão cristã incentiva esforços para melhorar nossas vidas, para trazer mudança e melhora para a nossa situação humana. É por isso que podemos ter confiança em que o bem que fazemos receberá a bênção de Deus e permanecerá. Essa cosmovisão cristã conduz a uma disposição a assumir riscos, a começar negócios, a investir e a construir para o futuro. Leva a uma perspectiva esperançosa do tempo e da história e contribui para a inovação e desenvolvimento do mundo dos negócios. Numa passagem que se vale da metáfora poética para se referir a um investimento do tempo ou de recursos de vários modos, na esperança de que ao menos alguns deles prosperem. Eclesiastes nos diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Eclesiastes 11, versos 1 e 2. Uma área econômica de grande importância hoje é a energia. E é no campo da energia que a inovação e a tomada de risco estão apresentando sinais de grandes recompensas. A produção de energia hoje em dia oferece incontáveis exemplos de empreendedores em atuação. O Dr. Stanley Ovchinsky, juntamente com centenas de engenheiros químicos, trabalham com silício amorfo ou silício anidro, ou células fotovoltaicas feitas de cobre, índio, galho e selênio, que um dia serão colocadas no material de telhado para gerar eletricidade a partir do sol. Outro exemplo é Vinod Khosla, que consegue produzir uma célula de combustível que pode transformar o gás natural ou a grama natural em eletricidade. Ou ainda Brent Constant, professor da Universidade Stanford, que desenvolveu um processo que recolhe as emissões de gás carbônico de uma usina carvão e as converte naturalmente em carbono de cálcio, que então é pulverizado e solidificado em cimento para a construção de edifícios e rodovias. Desse modo, a vaga ideia de carvão limpo se torna uma realidade. Com esse sistema, as usinas a carvão seriam 100% limpas e o gás carbônico não seria emitido para a atmosfera. Tempo perdido e medo. Mas se a visão cristã do tempo e esperança se perde, a sociedade tenderá ao desperdício do tempo e à gratificação imediata. As pessoas não trabalharão tão duramente, antes cederão à tendência natural à preguiça, vão se aposentar mais cedo, em vez de perceber que ainda podem fazer o bem para a sociedade. E tenderão a temer a inovação e a mudança por causa da perda da esperança de que a mudança seja feita para melhor. Uma sociedade em que as pessoas buscam apenas a gratificação imediata não investirá em projetos de longo prazo. Tampouco as pessoas ansiarão pelo bem da sociedade em longo prazo. E uma sociedade que vê o futuro com medo e não com esperança resistirá à mudança, opor-se-á a planos de progresso em longo prazo, buscará apenas proteger o status quo. Os negócios não podem sobreviver por muito tempo uma vez que essa visão se torne dominante. Nenhuma sociedade pode perder a perspectiva esperançosa do tempo e história e vir a ser dominada pela busca de gratificação imediata e pelo temor a toda mudança, sem dentro em pouco ruir internamente e destruir a si mesma. Há muito em jogo se perdermos uma cosmovisão cristã. Em conclusão, podemos ver que há muita coisa em jogo para os negócios e para toda a sociedade se perdermos a cosmovisão cristã e a necessidade de conduzir os negócios de acordo com os princípios bíblicos. No entanto, nós como cristãos devemos nos importar se a sociedade funciona conforme esses elementos de uma cosmovisão bíblica? Sim. Certamente devemos. E importar-se com o bem-estar econômico da sociedade é também obedecer ao mandamento de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Mateus 22, 39. E conforme o apóstolo Paulo disse: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, verso 10. Questões para discussão. 1. Você concorda que a responsabilidade afeta o florescimento ou declínio do comércio? 2. O que acontece à sociedade quando se diz que os negócios não são moralmente bons ou que são até mesmo malignos? 3. O que acontece quando uma sociedade perde a visão de que a propriedade deve ser confiada aos indivíduos? 4.